Oi, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. Meu nome é Tuizo. E eu sou a voz. E a gente ouviu no bloco passado Magma Safari e um tributo ao Pericles Cavalcante, é isso? Feito por mulheres. Coisas que você só ouve aqui no programa Lixeirinha, né? Assim como esse quadro super especial, o famigerado Notícias do Mundo da Música. É, estou afiadinho hoje. Esta semana a gente tem muitas novidades novas. Na verdade, não é verdade, porque assim... Novidades velhas também, por que não? Nessa semana eu não fiquei... Velharias... Desculpa. De muita coisa, porque eu tava meio ausente, assim, do mundo. Tá. Eu fui pra Lua, assim. Ah, sim. Só dando um comunicado oficial, né, gente? Tipo, sua voz, vocês não fazem a mínima ideia de que eu posso ser um alien... E... Foi na Lua comer curry. Tomou. E então eu não fiquei sabendo de muita coisa, assim. Enfim, rolou a virada cultural, né, em São Paulo. Eu estive em São Paulo, mas eu não estive na virada cultural. Isso diz muito de ti. Vocês não imaginam o que eu estava fazendo. Mas então, a notícia bizarrésima também. Em off, porque eu acho chocante, assim, né? Que é o líder do Linkin Park. Virou, de repente, nesse fim de semana, o vocalista... Do Stone Temple Pilots. Exatamente. É, pra mim isso é um atestado de morte. Né? Rest in peace, assim. A vida vai morrendo um pouquinho, as coisas boas... Então, agora indo às nossas notícias do mundo da música mais seriamente, tipo, aquilo que a gente vai ouvir, né, nesse bloco. A Sarah Neufeld é uma violinista canadense integrante da banda Arcade Fire, pra quem não sabe, eu também. Ah, essa banda é muito bonita. É uma banda linda, até o Bowie já consagrou, né? Já abençoou, já deu a bênção. Sim, vale a pena ouvir os discos. Então, ela vai lançar no dia 20 de agosto, aquele mês que as pessoas adoram casar, o álbum Hero Brother. É, o álbum está sendo gravado em Berlim e ela liberou essa faixa para audição e download. A segunda faixa que a gente vai ouvir... Rain. Que são três irmãs de Los Angeles. E a faixa que a gente vai ouvir do EP delas é Forever, que é também faixa título, ela é o single. E a baixista, eu gosto muito dela porque eu já vi umas coisas ao vivo. E ela tem um jeito muito peculiar, assim, de tocar. Ela faz umas caretas e tão, sabe, tem uma performance meio drogas. Bizarra. Que drogas. A terceira faixa que a gente vai ouvir é com a Fieldell, The Disappearance of the Girl. Ela foi impedida de ouvir música durante 10 anos na infância pelo padrasto dela, que era religioso. Certo, ele acreditava que música era uma coisa do demônio e tudo mais. Meu Deus. E... Demônio. E quando ela saiu de casa... Né, devia ter uns 11 quando esse padrasto chegou e ficou 10 anos sem ouvir música. Quando ela saiu de casa, tudo que ela queria na vida era música. Será que, né, esse título aí do disco, Desaparecimento da Garota, é meio assim, né? Acho que é meio defensiva. Meio assim, aquela garotinha que não podia tomar as rédeas da própria vida, desapareceu, né? Tá. Então eu tenho esse disco dela que tá sendo lançado agora. O nome do assim disco fez, é Fiona também... Apple, por exemplo, né? Mas com outros traumas. A Fiona Apple, qualquer dia eu falo sobre as coisas dela que são complicadas e eu fico muito triste contar a história dela. Mas ela também tem uma história de vida bem complicada. É. E a faixa título também. Então a gente vai ouvir três faixas título. Uau! No nosso bloco Notícias do Mundo. esta música. É, mais alguma coisa a acrescentar? Não. Não. Tá bom. Daqui a pouco a gente volta com mais lixeirinha. Não saia daí. Well, I'm Pop, Iggy Pop, and I hear this lixeirinha. Look out. Cédric Laurent Delacroix et j'ai écouté les chériens, oui. Sur la plage abandonnée, such a long time since I really saw the difference between you and I. And I don't know where I stand, faced with a cruel world. I'd say everything points to the disappearance of the together. Receitas da Semana, por Chef Tuizo. Thank you. Lixeirinha. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow.